Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Domingo, dia do Senhor. Você já participou da Santa Missa hoje? Nós acabamos de acompanhar o Terço da Misericórdia, rezado pelo padre Reginaldo Manzotti e pela família Evangelizar é Preciso. Hoje o nosso abraço vai para os ouvintes de Gramado de Loureiros, Rio Grande do Sul, que nos acompanham pela rádio Aliança FM. Para os ouvintes de Araripe, que nos acompanham pela Araripe FM. Para toda a Fortaleza, que nos acompanha pela rádio Jangadeiro FM 88,9. Boa Esperança do Sul, São Paulo, pela rádio Canção e Mensagem FM 104,9. E para os ouvintes de Bituruna, no Paraná, que nos acompanham pela rádio FM 104,9. Você fica agora com Palavras da Salvação. O Evangelho de hoje é João, capítulo 16, de 12 a 15. Filhos e filhas da Santíssima Trindade, é isso que você está ouvindo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repita comigo, a Santíssima Trindade, nessa hora da misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Trindade Santa, festa da Santíssima Trindade. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo, sua bênção. Eu me chamo Marlene e sou de Colombo. Padre Reginaldo, hoje, às 10h10 da manhã, ouvindo o seu programa, um testemunho de uma filha que agradecia a sua mãe. Quem dera que todas as mães tivessem essa força igual a essa mãe de Londrina. Padre, eu fiquei tão comovida, na hora eu chorei, me arrepiei e emocionada de saber que existe ainda mulheres de fé. Pois digo eu, somente a fé, as orações, podem mudar tudo em nossas vidas, por mais difícil que seja. Padre, hoje eu estou vendo o quanto que a oração ajuda a todas as pessoas. Amém. Obrigado, Padre Reginaldo, por seu trabalho no rádio, ou seja, em todos os lugares. Obrigado por você existir e fazer essa evangelização tão bonita todos os dias em nossas vidas, às 10 horas da manhã, no rádio. Obrigada. Amém, filha. Eu que agradeço. Louvado seja Deus. Obrigado por ter ligado. E você, querido filho e filha? Se se sentir motivado, ligue 0 operadora 41 8401-0909. Vamos lá? Bíblia aberta. Festa da Santíssima Trindade. Cartilha de oração. Aleluia, alegria, vamos falar. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santíssima Trindade, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, que fez o céu e a terra, fez toda a humanidade em íntima comunhão com o universo. No devido tempo, Deus revela a sua presença na história em Jesus Cristo, seu Filho amado. Deus se faz carne, a segunda pessoa da Trindade, e nasce aquele que é a plenitude da vida. Vive na Galileia e é o grande Redentor. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Paráclito, desce sobre a comunidade reunida e permanece com a Igreja até os dias de hoje. A sua presença é a presença do Filho. Presença oculta, percebida no coração dos fiéis e no nosso coração. O Espírito Santo, uma presença dinâmica que nos impele a amar a Deus. Deus é Trindade, é a plenitude do amor. Deus é Trindade, é comunhão. Deus é Trindade, é unidade. Aqueles que acolheram este amor comunicador se reúne na Trindade. Não por acaso, sempre começamos com o sinal da cruz. E no sinal da cruz, invocamos aquele que Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Trindade, nossa identidade cristã. Glória a vossa majestade. Santíssima Trindade. Anjos, homens, convergam, todos adoram Deus Trindade. Lindo, não é? Santíssima Trindade, somos necessitados de unidade. Escute o que foi deixado na plataforma. Uma filha de Deus de Londrina. A sua bênção, Padre Reginaldo. Quero dar meu testemunho. O que a oração de uma mãe faz na vida de um filho. Aos 13 anos, saí de casa. Rodei o mundo. Fiz tudo o que não devia, desde prostituir até matar. Minha mãe, acompanhando as suas novenas, com a Bíblia na mão e de joelhos, pedindo por mim. E hoje, aos 28 anos, estou casada, tenho uma filha, um lar. Minha mãe me evangelizou. Ouço seu programa todos os dias, faço todas as novenas. E ganhei do meu marido o seu livro, 10 respostas que vão mudar sua vida. Eu estou adorando. A minha mãe chegou a pedir para Nossa Senhora da Aparecida que me salvasse, padre. É. E eu não seria mais dela, mas sim de Nossa Senhora da Aparecida. E hoje eu posso dizer que sou uma serva de Deus. Obrigada, minha mãe, por não desistir de mim. Obrigada, Nossa Amém. Senhora da Aparecida. Obrigado, Padre Reginaldo, por nos dar tanta alegria, entrando em nossas casas todos os dias. Porque evangelizar é preciso. Com Amém. Certeza. Amém. Com certeza. Deus abençoe, filha. Deus a proteja hoje e sempre. Sempre, sempre, sempre. Santíssima Trindade, conduze-nos. Abençoai, Santíssima Trindade, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.